Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, muito boa noite. É com muito prazer que começamos mais uma noite de rock and roll aqui na Neo Rock Zone. Hoje, dia 20 de julho, são 8 horas da noite em ponto. Eu começo me desculpando aqui pela minha voz. Hoje eu tô um pouco rouco devido ao jogo do Tricolor que eu fui ontem e gritei um pouquinho e aí já viu, né? Afetou a voz, mas isso não vai atrapalhar a noite de hoje do rock. Infelizmente a gente começa a noite de hoje com uma notícia triste. Tivemos aí no dia de hoje a morte do vocalista do Linkin Park, Chester Bennington. Ele faleceu na sua casa em Los Angeles. Tudo indica que foi suicídio. Ele apareceu enforcado na manhã de hoje, foi encontrado. Infelizmente é uma notícia que a gente tem que passar, faz parte, mas é isso. Vamos pro rock and roll, que é o que importa, tá certo? Então a gente vai começar com uma banda americana de Los Angeles, que alcançou a fama já com o seu primeiro single em 1979. A banda foi formada em 78 por Doug Figger nos vocais, Burton Aver nas guitarras, Prescott Niles no baixo e Bruce Gehry na bateria. O álbum de estreia ficou 5 semanas na parada da Billboard e vendeu 2 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Então a gente vai começar a noite de hoje com The Neck, My Sharona. Motor, my motor, gonna go

Rock Zone, your online radio station. Aí tivemos Steve Miller Band com Abracadabra. Abrimos aí a noite de hoje com The Neck, My Sharona. Depois tivemos Janis Joplin, Mercedes Benz. E agora Steve Miller Band com Abracadabra. Queria passar para vocês aí as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o neorock_z. E no Facebook é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Entre lá, deixe o seu pedido de música, a sua reclamação, o seu elogio, enfim, tudo que quiser falar com a gente. Entre nas redes sociais e mandem um recado, tá legal? Eu queria falar aí do nosso parceiro, o site Big Rock and Roll, tá com uma promoção legal aí no Facebook. Se vocês entrarem no Facebook do Big Rock and Roll, vocês entram lá num post que tem um DVD do Pearl Jam, Riot Act 2003. Você dá um share nesse post e curte a página Big Rock and Roll. E aí você está concorrendo a esse DVD que vai ser sorteado aí no dia 24 de julho, tá legal? Então não esqueçam, entre lá no Facebook da Big Rock and Roll, curtam a página, dê um share nesse post que é do Pearl Jam Riot Act 2003 e aí você está concorrendo a esse DVD no dia 24/7, legal? Então é isso aí. E agora a gente vai ouvir então uma banda americana formada nos subúrbios da Filadélfia em 1983. Inicialmente, seu som pendia para o heavy metal, mudando depois para um hard rock blues rock. Em meados dos anos 90, a popularidade da banda caiu bastante devido a brigas internas, separações e mudanças na indústria da música. Eles se separaram em 95 e voltaram em 97 e continuam fazendo shows até hoje, apesar de não terem gravado nada novo desde 94, quando lançaram o álbum Still Climbing. Então a gente vai ouvir então Cinderella com a música Don't Know What You Got Till It's Gone. You fret so long ago. Esse foi Cinderella com a grande balada Don't Know What You Got Till It's Gone. Essa foi a outra música da Neo Rock Zone. São 8 horas e 22 minutos. Estamos rolando rock and roll para você desde as 8 horas até as 9 hoje. E agora a gente vai ouvir uma banda inglesa de Londres formada em 62 com o nome de The Spectres. Depois de algumas mudanças no line-up, que incluiu a entrada de Rick Parfitt em 67, o nome definitivo foi adotado. Em julho de 85, eles abriram o Live Aid no estádio de Wembley com Rockin' All Over the World. A gente vai ouvir um dos seus maiores sucessos. De 1969, a gente vai ouvir Whatever You Want com Status Quo. Aí tivemos Status Quo com Whatever You Want. É isso aí. Agora a gente vai ouvir uma banda americana da Pensilvânia formada em 89 com Ed Kowalski nos vocais. alcançaram um grande sucesso em 94 com o álbum Throwing Copper. Se apresentaram em São Paulo em 2003, foi um grande show no Via Funchal, eu tive a sorte de estar lá. E é desse álbum mesmo que a gente vai ouvir a música de hoje. A gente vai ouvir então com Live a música Top. Tivemos Live com a música Top, grande som aí dos anos 80, quase anos 90, tá certo? E agora então a gente vai ouvir uma banda sueca formada em 1979. Em 82 eles ganharam uma competição de bandas na TV chamada Rock SM na Suécia. Foi o primeiro ano dessa competição e a banda ficou mais famosa que o próprio programa de TV. Como músicos de heavy metal, eles tocaram muito melhor que qualquer outra banda do programa. Em 86 ficaram famosos mundialmente com o lançamento do álbum The Final Countdown. E é desse álbum a balada que a gente vai ouvir hoje. Então vamos com Europe, Carry. No reason. Que balada, meus amigos, que balada de Europe com Carrie, grande som, grande som. Agora a gente vai ouvir a maior banda de rock progressivo da história. A gente vai tocar uma música do álbum Division Bell, que foi composta por David Gilmour e Polly Sampson. A letra fala de coisas que uma pessoa pode ter ganho ou perdido na vida, na visão autobiográfica de David Gilmour. Ele diz que é sobre a sua adolescência, sobre deixar a sua cidade natal para trás. Então a gente vai ouvir ao vivo do show Pulse de 1994, High Hopes, Pink Floyd. Was green, Um espetáculo inesquecível de luz e música. Esse foi o Pulse de 1994. Para mim, o maior show da história do rock. Quem não viu ainda e gosta de rock é imperdível. O melhor show da história. Esse foi Pink Floyd com High Hopes. E agora a gente vai ouvir um americano de Canton, Ohio. Nos anos 60, foi guitarrista e vocalista da Steve Miller Band, que a gente já ouviu hoje aqui. Nos anos 70, em carreira solo, lançou vários hits, incluindo o que a gente vai ouvir hoje. Ele continua a compor, gravar e fazer shows por aí. A gente vai ouvir então Boss Skaggs com Little Shuffle. Long enough to grab a hand. Aí esse foi Boss Kags com Little Shuffle, o antigo guitarrista e vocalista da Steve Miller Band. É isso aí. E eu queria convidar vocês também para acessar lá o www.archive.org. Vai na procura e coloca Neo Rock Zone. Você tem lá quase todos os nossos programas gravados. Vocês podem ouvir desde a estreia, os programas pilotos que a gente fez para testar a rádio também, e os últimos programas todos aí estão presentes lá no arquivo www.archive.org. Procura por Neo Rock Zone e você pode ouvir, e você pode inclusive baixar o programa também, se você quiser ouvir depois, colocar no pendrive, ouvir no carro, enfim, dá para fazer tudo lá. Vai buscar a Neo Rock Zone, ouve lá, gente, tá certo? E eu queria falar dos aniversários também. Nessa semana tivemos a Cris Ferrin no dia 17, esposa do Fabião, que sempre ouve a gente, parabéns, Cris. E no próximo sábado, o meu brother de moto, Abílio Katz, faria 37 anos. Ele faleceu aí no ano passado, um grande acidente, e que afetou todos nós que andamos de moto, mas vai para ele onde ele estiver. Grande abraço, meu amigo Abílio, parabéns para você. É isso aí. E agora a gente vai ouvir uma banda de hard rock americana de Chicago, formada em 78, pelo guitarrista Jim Patrick. Eles ficaram muito conhecidos pela música tema do filme Rock 3 e mais vários singles que ficaram no top 10 de paradas americanas. E é com essa música que a gente vai ouvir agora, Survivor, Eye of the Tiger. We'll be right back. tem como ouvir essa música e não lembrar de Sylvester Stallone, Rocky. É um grande clássico da TV, do cinema, grande som, Survivor. Além dessa, também fez Burning Heart, que é da trilha sonora do Rocky 4, também é um grande som. Já tocamos aqui na Neo Rocks. E agora a gente vai trazer uma banda, que é uma raridade até a gente trazer alguma banda dos anos 2000 aqui na Neo Rock Zone, mas essa é uma delas. Americanos de Massachusetts, eles se juntaram em 2002 e lançaram seu primeiro álbum em 2005. Eles fazem um hard rock nu metal potente. A gente vai ouvir a música de abertura do álbum de 2008, Light It Up. A música chama-se Hell Yeah e a banda Rev Theory. Aí, grande porrada de Rev Theory com Hell Yeah. Grande som aqui para quase fechar a noite da Neo Rock Zone. Um grande programa, são 8 horas e 58 minutos e a gente vai para nossa última música da noite. é um americano de New Jersey, tocou na estreia aqui na Neo Rock Zone, ele muito mais conhecido por seus 30 anos de Bon Jovi. Hoje a gente vai ouvir um cover do Deep Purple gravado por ele em 99 como convidado no álbum Stuart Smith's Heaven and Earth. A gente vai ouvir então Richie Sambora com When a Blind Man Cries. Feels it from de Richie Sambora, dando um feeling mais blues a esse grande som de Deep Purple, When a Blind Man Cries. Eu queria agradecer a todos aí que ouviram o programa de hoje, no dia 20 de julho, são 9 horas e 4 minutos. Um abraço a todos e até a semana que vem. Valeu, pessoal! Neo Rock Zone, your online radio station.